Há um grande silêncio nesse plenário. Há uma grande ausência nestas salas e corredores. Não obstante o silêncio e a ausência, silêncio que perturba os nossos ouvidos, ausência que fere os nossos olhos, a voz forte de Ulisses Guimarães ecoa na consciência moral deste parlamento, de nosso povo e de nosso tempo. Quanto maior o silêncio em nossos tímpanos, quanto maior o vazio à frente de nossos olhos, tanto mais vigorosa a sua palavra, portadora de ideias claras, na coragem, tanto maior a sua figura, elevada, sólida, cujos passos cadenciados serviam de símbolo à marcha histórica deste parlamento. Ele não deixou sombras detrás de seus passos, e sim uma esteira de luzes. Ulisses foi o construtor, como foi, e a metáfora se impõe, inarredável, o navegador. Coube-lhe retirar de seu descanso, na admirável biografia que Plutarco traça de Pompeu, a admoestação do grande general aos tripulantes de naves romanas, de que a vida não é necessária. Necessário é a navegação. Navigare necessete est, vivere não est necessi. O seu desaparecimento arrepia-nos a consciência. Confirma-lhe a coragem e a disposição de servir. Tal como Pompeu, diante do porto de Siracusa, ele podia recensear as nuvens que pesavam, negras sobre o mar, e os ventos que se fechavam para abrir-se enlouquecidos na tormenta. As horas, porém, exigiam a sua presença, reclamavam os seus conselhos, como no passado. A população de Roma aguardava o trigo da Sicília. Era preciso navegar. E Ulisses embarcou-se no frágil aparelho, mais frágil do que as embarcações romanas de Pompeu, em companhia de Mora, Severo e Henriqueta. Cidadão de ideias e político de ideais, em pleno arbítrio, vislumbrou para si uma tarefa e um desafio: reconduzir o Brasil ao Estado de Direito. Surgiu então o grande intérprete das vontades da sociedade. A partir de 1968, após a edição do ato número 5, entregou-se à faina que chamou mudanças. Perante a Convenção Nacional do PMDB, em setembro de 1973, ao oficializar a anticandidatura, explicou: o paradoxo é o signo da presente sucessão presidencial brasileira. Na situação, o anunciado como candidato, em verdade, é o presidente. Não aguarda a eleição, e sim a posse. Na oposição, também não há candidato, pois não pode haver candidato a lugar de antemão provido. A inviabilidade da candidatura oposicionista testemunhará perante a nação e perante o mundo que o sistema não é democrático, de vez que, tanto quanto dure este, a atual situação sempre será governo. Durante uma viagem à Bahia, as forças do regime foram acionadas para intimidá-lo. Policiais fortemente armados, tendo à frente cães raivosos que ladravam ameaçadoramente, barraram-lhe o caminho. Uma fração de segundo, percebeu que de sua atitude dependia o futuro da democracia e, por consequência, da nação. Impertigou-se, pisou firme, foi em frente e bradou com determinação: respeitem o presidente da oposição. Ulisses foi, em primeiro lugar, o cidadão. E cidadão como tal, consciência que se tornou político. Na política, foi sempre homem de parlamento. Poucos como ele sentiram esse recinto com a sacralidade que o envolve. Não o perturbavam as fraquezas de alguns, porque ele sabia que a legitimidade da representação não admite qualquer restrição na escolha eleitoral. O parlamento reflete a sociedade dentro do seu tempo. Os compromissos éticos e o sabor de cada legislatura se submetem em seu todo aos compromissos e ao saber da geração que a elege. Mas ele sabia, como todos sabemos, que a imensa maioria dos representantes do povo é fiel ao mandato recebido. Senhor presidente, senhoras e senhores, duas linhas traçam o destino e o caráter de Ulisses. Quem o visse bem, nele identificaria a verticalidade moral, mas viria também no seu apego ao povo, a linha horizontal da democracia. São essas linhas a que marca o compromisso com a igualdade essencial entre todos os homens e a que revela a única diferença elogiável: altivez do caráter, destacamo-no como um dos maiores parlamentares da história dessa nação. Ele foi um pouco de Mirabeau, um pouco de Sieyès, e um pouco, praticamente, dos grandes homens da humanidade. Ele, no seu respeito à representação popular, podia repetir como Cavour que a pior das câmaras vale muito mais do que a melhor das antecâmaras. E a luta dessa nação, senhor presidente, luta qual se destacou o grande paulista de Rio Claro, não foi outra senão a de retirar o poder das anticâmaras para que essa casa e esse congresso possam exercê-lo na sua plenitude. Poucos homens, muito poucos homens, conseguem alterar o curso dos acontecimentos de uma nação. Ulisses mudou o Brasil. Com certeza, esse Brasil não é o país dos nossos sonhos e dos nossos ideais, mas, inegavelmente, é bem melhor do que era antes de ele atirar-se movido pelos seus delírios patrióticos na direção das liberdades democráticas e da conscientização popular. Atento às questões sociais, nunca se conformou com a precariedade do ensino e com o descaso oficial para com as crianças oriundas das classes menos favorecidas. Chamou a atenção em várias oportunidades para o fato de não haver um só exemplo de nação forte sem um bom sistema de educação. E comentava a dolorosa situação das crianças abandonadas, ponderando: é esse um tema do qual só podemos falar com a cabeça baixa e os olhos no chão. Em várias de suas prédicas, dentro e fora do parlamento, ensinou: só o de cidadão que ganha justo e suficiente salário, lê, escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa, o inimigo mortal do homem é a miséria. Não há pior discriminação do que a miséria. O Estado do direito consectário da igualdade não pode viver com o estado de miséria. Mais miserável do que os miseráveis é a sociedade que não acaba com a miséria. 45 anos de atividade parlamentar. Tornaram-no mais do que um membro do parlamento, mesmo em vida. Era o seu símbolo. Pode-se dizer que construiu com o Congresso Nacional uma simbiose. Ulisses era o legislativo. O legislativo era Ulisses. Senhor presidente, olha, eu acho muito difícil encontrarmos uma pessoa que, se vocês pegarem os símbolos, se vocês conversarem com as pessoas que jantavam, que conversavam, que dialogavam com ele na maior intimidade. A sua mora, os seus filhos, mas o seu país. A preocupação com o seu país. Eu duvido que apontem na toda a existência do Dr. Ulisses um ponto que não seja a dignidade, que não seja a seriedade, que não seja a preocupação com esse país, com a sua libertação e os problemas da sua sociedade. Recordo com a dor de todas as saudades, mesmo sentindo-o aqui entre nós, nos plenários e corredores deste congresso, seu corpo cansado continua desfilando, a imponência e o carisma do grande homem, que recebeu uma semana antes do seu último voo a homenagem das crianças no dia que completava 76 anos. Ao deixar a presidência do PMDB, em discurso célebre, ele avisou: "Vou livre como o vento, transparente e cantando como a fonte. Desço, vou para a planície, mas não vou para casa. Vou morrer fardado, não de pijama." E assim ele fez. Confirmando que viver não é preciso, entregou-se após uma vida digna e profícua à morte inexorável. Estava na liça e segue a navegar, pois é preciso. Certamente há de estar caminhando rumo ao sol, que é luz, não rumo à lua, que é noite. Vá em frente, Ulisses. Vá em frente, amigo. Vá em frente, companheiro. Vá em frente, conselheiro. Vá em frente, líder. Vá em frente, mestre. Vá em frente, irmão. Singra teus mares. Deus te abençoe. A pátria e todos nós atestamos que cumpriste o teu dever. E por aí, haveremos de ver na alma, no sentimento e na saudade, sabendo que em qualquer momento estejamos onde estiver, nas horas difíceis, a palavra, a orientação, até a presença de Ulisses haverá de nos confortar. Muito obrigado.